Centauro desbocado, perseguido por magras mulheres, uma caparaçada tartaruga nas areias míticas de Punta del Diablo, levada da mão de Afrodite para me castigar por cuspir na sua mão, com amores de lauda noite espinho, que sacrifício para pagar a tua ira, enquanto a minha alma sabana como uma camisa pendurada numa corda. É o casco de um centurião romano, o fogo amável que guardam as vestais, as ruínas de um templo egípcio. O meu coração é uma canção de arpista, o pescoço da Cleopatra que jamais beijarei. O meu coração é a Joana de Arco queimando-se na fogueira, é o Little Boy caindo sobre Hiroshima, enquanto a minha alma sabana como uma camisa pendurada numa corda. Judeu murmurando orações, o meu coração é um livro sagrado, uma carta de amor que se vai amarelando, uma serpente procurando o calor da próxima vítima. O meu coração é uma velha torneira no martírio de uma goteira esquelética, enquanto a minha alma sabana como uma camisa pendurada numa corda, enquanto a minha alma sabana como uma camisa pendurada numa corda.